Novamente, o evangelista Mateus, no capítulo 24, verso 4, ele diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo. A muitos enganarão. E ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, mas estas coisas são o princípio das dores. Nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo o princípio das dores. Não há ninguém nessa terra que não viva dores. E não estamos falando apenas de probleminhas familiares, pessoais, emocionais. Estamos falando de coisas que poderiam ter acontecido e não aconteceram por causa da soberania maligna nessa terra. Versículo 9 diz: então sereis entregues à tortura e vos matarão e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e trair-se uns aos outros e mutuamente se odiarão. Igualmente hão de surgir muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por que está acontecendo isso? Por que aconteceu aquilo? Por que eu ouvi aquela notícia? Por que lá no trabalho? Por que ele fez aquilo? Por que ela fez aquilo? Por que está acontecendo tanta desgraça? Por que tanto problema? Porque o Senhor disse que nesses dias o amor, no texto original é de quase todos, esfriará. O homem hoje é um homem sem amor. O interesse próprio faz com que todos queiram qualquer coisa, e se for necessário, pisam os outros. E nós vivemos isso, não só no comércio, na concorrência comercial, mas na vida. Dentro da família, marido e esposa. E o amor esfriado faz com que ninguém queira saber de Deus, ninguém está interessado em buscar a Deus. Quando você começar a orar pelos seus alvos de oração nessa semana, ore: Senhor, incendeia de amor aquelas vidas. Restaura o amor naquelas vidas, porque se o teu amor for restaurado naquelas vidas, elas se renderão a ti. Versículo 13, o Senhor diz: mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Eu quero passar rapidamente aqui, irmãos. Existem 7 sinais previstos por Deus na Bíblia. Deus chama de 7 trombetas. E para você entender um pouquinho mais profundamente, há uma ministração, está gravada, se chama O Rio Eufrates, a Sexta Trombeta. Mas eu queria repassar aqui rapidamente, em Apocalipse 8, 6, o Senhor diz assim: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Muitos estudiosos, por muitos anos, acreditam que essas 7 trombetas vão acontecer um dia. E eu me lembro, quando era criança, que eu ouvia esse estudo e para mim parecia que alguém ia tocar uma trombeta. Já tocaram. Até que eu fui entender que esta palavra diz respeito a acontecimentos. Primeira trombeta: um terço da terra queimada. Apocalipse 8, 6. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas preparavam-se para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue que foram lançados na terra. E foi queimada a terça parte da terra, a terça parte das árvores e toda a erva verde de toda a terra. Queimados. A palavra do Senhor é clara. O primeiro sinal, o primeiro acontecimento, a primeira trombeta, um terço de toda a terra é queimada. Você pode ir nos noticiários e você descobre que 2/3 de toda a terra já foram queimados. Todos os dias você vai encontrar, não só no Brasil, não só lá no norte, você vai encontrar em lugares maravilhosos de toda a terra. O ano passado tivemos na Califórnia queimadas e queimadas e queimadas que estão destruindo toda a terra. Essa trombeta, pelo menos nessa instância, já aconteceu. Segunda trombeta: os mares mortos, peixes escassos e todo tipo de lixo no fundo do mar. Está no Apocalipse 8, capítulo 8, verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas viventes que havia no mar e foi destruída a terça parte dos navios. Em todo o mundo, irmão. Não apenas os pesquisadores, mas os pescadores lá da rocinha, lá do interiorzinho, lá daquele litoral lá, bem simplesinho. Os peixes estão acabando. Até os navios mais poderosos, e quanto mais difícil, mais eles desenvolvem navios, precisam ir longe nos mares, com todo equipamento para conseguir produzir a mesma quantidade de peixe para alimentar a população. Mas os peixes estão acabando porque o fundo do mar é morte pura. Não se tem noção da quantidade de lixo atômico, lixo depositado no fundo dos mares. E quando o texto diz assim, a terça parte dos navios foi destruída, é porque essa terça parte dos navios representa literalmente o cemitério de navios e de resíduos industriais, resíduos químicos, resíduos atômicos que estão no fundo do mar. Não há vida. O mar já é o anúncio desta segunda trombeta. Terceira trombeta, os rios e a água da terra destruídos. Versículo 10 de Apocalipse 8, o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Absinto é uma erva aromática que produz um óleo volátil e tóxico. E, na verdade, absinto é uma palavra figurativa de sentimento de tristeza e amargura. O Senhor está dizendo que é um sinal, o terceiro é que os rios da terra estarão como fel, tóxicos, amargura, violência, tristeza, causando morte. E é o que o texto diz. Todos os grandes rios do mundo são rios poluídos. Todos os grandes rios do mundo são rios poluídos. E nós precisamos entender que a água não é só um assunto da ecologia, está acabando a água. Não, realmente é uma trombeta que já foi tocada. Esse anúncio, esse sinal de que nós estamos nos últimos tempos, já aconteceu. Quarta trombeta, quarto sinal, astros, estrelas, planetas, clima. O versículo 12 de Apocalipse 8 diz, o quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse e semelhantemente à da noite. E olhei e ouvi uma águia que voando pelo meio do céu dizia em grande voz, ai, ai, ai, dos que habitam sobre a terra por causa dos outros toques da trombeta de três anjos que ainda vão tocar. São questões inquestionáveis, sem dúvida alguma, nós vemos todos os dias o sistema solar, o sistema de iluminação, governo das estações, clima, natureza, tudo adulterado, tudo completamente abalado, afetando a Terra diariamente, não só com terremotos, maremotos, mas com a própria qualidade de saúde, de vida, de ar, de tudo que o homem tem hoje. Inconstância na vida eterna e todo tipo de variação destruidora da Terra. Essa trombeta já foi tocada. Quinta trombeta, governo visível do maligno sobre a natureza e os homens. No capítulo 9, no verso 1, nós lemos, o quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caíra sobre a terra e foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceram-se o sol e o ar. Da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como que tem os escorpiões da terra. Foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos filhos, aos homens que não têm na fronte o selo de Deus. Foi-lhes permitido, não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Naqueles dias os homens buscarão a morte e de modo algum a acharão. E desejarão morrer e a morte fugirá deles. A aparência dos gafanhotos era semelhante à de cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia como que umas coroas semelhantes ao ouro. E os seus rostos eram como rostos de homens. Tinham cabelos como cabelos de mulheres. E os seus dentes eram como os de leões. Tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas era como o ruído de carros de muitos cavalos que correm ao combate. Tinham caudas como ferrões, semelhantes às caudas dos escorpiões, e nas suas caudas estava o seu poder para fazer dano aos homens por 5 meses. Tinha sobre si, como rei, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Esta quinta trombeta é um dos sinais mais fáceis de nós criarmos esse conceito teológico de que as trombetas são acontecimentos que virão ainda no futuro e são coisas assim cinematográficas, catastróficas, coisas assim realmente terríveis, que talvez a gente nem vai estar aqui para ver, porque realmente a terra vai brotar escorpiões, e os escorpiões têm cabelo de mulher e têm dentes de leão, é aquela coisa assim realmente muito demoníaca, é como um cinema, não tem jeito da gente imaginar, mas na verdade, irmão, até poderíamos pensar que é isso aqui. Mas nós esbarramos numa questão. A sociedade humana, a estrutura da terra, dos homens e dos governos, inviabiliza completamente essa realidade aqui. Mas se lermos esse texto, nós podemos entender perfeitamente que o poço que se abre do abismo, a fumaça que se levanta do abismo e que afeta os homens como gafanhotos sobre a terra e pica esses homens, tem muito mais a ver com o sistema que vivemos hoje de governo visível do diabo sobre a natureza e sobre os homens. Aparência de gafanhotos, como cavalos aparelhados para a guerra, que tinha nas suas cabeças coroas de ouro. Nunca vimos os homens se matarem, não apenas matarem biologicamente, mas matarem um ao outro por conta de coroas de ouro. Nunca se viu isso. Por dinheiro faz qualquer coisa. Por dinheiro engana todo mundo. Tinham cabelos como cabelos de mulheres, dentes como de leões. Nunca vimos os homens de toda a terra com caudas, com ferrões, matando as pessoas, destruindo as vidas, cheios de amargura, cheios de doenças, cheios de depressão. Nunca vimos isso por causa de dinheiro, de poder e de mulher. Pelo menos nessa instância, nós podemos afirmar tranquilamente, essa quinta trombeta já aconteceu.